Muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos a notícia. Sejam muito bem-vindos a uma nova edição das Conversas de Esquina, neste que é o último programa do mês de novembro. E hoje recebemos pela primeira vez o diretor de Informação da TVI e da TVI 24, Sérgio Figueiredo. Muito boa noite e muito obrigado por ter aceitado este convite. É um grande prazer recebê-lo e também devido a essa agenda complicada pelos momentos que o país atravessa. E pergunto-lhe, para ser o líder da informação de um canal como a TVI, é preciso educar, cultivar e aplicar o lado mais autoritário? Boa noite. Em primeiro lugar, é preciso ser resiliente. Não, é preciso sobretudo ter a noção daquilo que temos entre mãos, uhum. que é uma grande responsabilidade, porque a informação da TV que lidera, não é? Quer nos canais generalistas, quer... Nos canais por cabo? No cabo, estamos lá, sim. A caminho. A batalhar para isso. A batalhar por isso. Toca a vida de 1,5 milhão de pessoas por dia. E isto não é coisa pouca, porque não, com todo o respeito, não o fazemos vendendo gelados ou produtos de consumo corrente. Nós, ao informar as pessoas, também estamos, de certa forma, a contribuir para que a sociedade seja mais evoluída, mais participativa, mais exigente. E sem grande arrogância, não é? Achamos que contribuímos para a qualidade da democracia. Para o bem e para o mal. Pensou muitas vezes em dizer que não quando lhe surgiu o convite? Eu comecei por dizer que não. Foi logo a primeira palavra. Eu tinha saído do jornalismo sem bilhete de regresso, não é? Tinha só tirado o bilhete de ida, não tinha a volta, mesmo. Porque quando mudamos de... Mas estava desiludido com o jornalismo? Não, nada. Não saí, eu saí do jornalismo, tinha 40 anos, uhum. em 2006, início de 2007, e acho que estava no auge da minha vida profissional. Uhum. Dirigia um jornal com sucesso, que não tinha, digamos assim, uma vida fácil e óbvia. Lançar um segundo jornal diário de economia, o Jornal de Negócios, não era propriamente uma coisa que fosse óbvia e segura. Ainda por cima, numa fase da economia em depressão, tínhamos saído ali da recessão de 2001, 2002, e era chamada à televisão para dar a opinião, portanto, não tinha motivo nenhum para sair, a não ser o facto de pressentir e de achar que a comunicação social, na altura, estava sem perspectivas de se fazer coisas novas, já por restrições financeiras. Eu sempre achei, como responsável editorial, e eu assumi essas responsabilidades muito cedo, aos 29 anos, no Diário Económico, já era diretor, vi-me diretor, que a primeira condição para que um projeto de informação seja independente é a sua rentabilidade financeira. Porque e independência financeira, lá começa está. Por aí. Sim. Porque se começamos a dever alguma coisa a alguém, e se esse alguém é logo o acionista, pode ser o início de uma cadeia que não é virtuosa, pelo contrário, é viciosa, de dependências que nós, enquanto jornalistas, devemos ser os primeiros a evitar. E sempre procurei, enquanto responsável editorial, não ser só um gestor de um centro de custos, não é? De garantir que, pelo menos por esse motivo, a independência do trabalho dos meus jornalistas e da minha redação não fosse posta em causa. Não queria apenas fazer contas. E apercebeu-se disso, que se calhar o mundo do jornalismo passaria muito pela matemática. Ou não vejo nada assim. É ao contrário, o que eu acho mesmo até é que há um déficit dessa percepção nos jornais. Porque muitas vezes, quando se fazem opções editoriais e se critica essas opções, porque isto é para poupar, como se isso fosse um crime. Não, é para salvaguardar a sustentabilidade do projeto. Não tem que haver um anátema sobre a racionalidade, porque qualquer coisa tem que ser gerida, e uma redação tem que ser gerida, os recursos são escassos, e há que ter essa noção, porque projetos de comunicação social que são sustentadamente insustentáveis e que dão prejuízos, é porque quem os detém não está lá para ganhar dinheiro, está lá para ganhar outras coisas. E eu não sei que outro tipo de coisas é que podem ser, porque eu não acredito no mecenato, nos negócios. E portanto, há que ter a noção de que estamos a gerir num setor com recursos escassos, em que ninguém é rico, e que há que manter essa racionalidade para preservar a independência do jornalismo, e não contra a independência do jornalismo, é o contrário. De modo que eu, quando cheguei ali nessa altura, já no Negócios, ao fim de 5 anos, e percebi que eram mais os projetos que eu estava a meter na gaveta do que aqueles que lançava, porque não tinha capacidade financeira para os realizar, fiz talvez o meu primeiro exercício de calculismo na vida, que foi, eu com 40 anos sinto que o teto está a ficar cada vez mais baixo. Se é razoável imaginar-me daqui a 10 anos a fazer o mesmo ou menos do mesmo e sem estar frustrado. E fiz uma opção por calculismo para evitar essa frustração. E quando comuniquei ao meu acionista da altura, o engenheiro Paulo Fernandes, que ainda hoje é o principal acionista da Cofina, que detém o Jornal de Negócios, que ia sair ao fim do ano, ele pensou que eu tinha um convite e tentou seduzir-me para ficar, oferecendo outros projetos e outros desafios. E eu não tinha, de facto. Tinha esta presunção de que iria conseguir. Havia essa consciência de ficar no limbo? Havia. Ou é um sexto sentido de se perceber que ser do jornalismo outra porta, noutra área, noutra vertente, se vai abrir? Eu tinha, comandei durante 20 anos a fazer jornalismo económico, e tinha um contacto normal, frequente, com a classe empresarial. tinha acontecido por várias vezes convites terem surgido para fazer outras coisas, para relações públicas do Banco Y ou para gabinete de comunicação do Grupo X. Os mais sofisticados davam-me um lugar na administração, mas sempre para fazer comunicação, e eu dizia que se era para fazer comunicação, mantinha-me onde estava, que aí pelo menos era o porteiro da discoteca. Eu comparo muito um editor como um porteiro da discoteca, que é o que decide o que entra, não é? E quem não, o que é que não entra. E eu não via muito no papel de lá de fora a bater à porta. E não queria que decidissem por si. Tenho esse problema. Tenho esse problema, é um defeito. Mas estava eu a dizer, portanto, eu nessa época, ali a meio da década passada, não é? Percebi que havia pouca perspectiva de futuro no setor em geral. E saí. E quando saí não tinha... Não, anunciei que saí, eu não podia sair para o vácuo e para o vazio, nem, porque não estava a sair por maus motivos, não estava em fuga, como disse, não estava frustrado, nem fracassado. Estava só a antecipar o meu futuro. Mas não podia sair para o céu e para o ar, porque já tinha filhos e responsabilidades, portanto não dava para viver um amor e uma cabana, não é? Com 40 anos de idade e com responsabilidades. E surgiu o convite para dirigir uma fundação que para mim era uma coisa ainda menos óbvia, não é? De uma grande empresa, e eu até insultei e zanguei-me com o António Mexia quando ele me fez o convite, porque pensei que ele não estava a perceber. Pensei que ele achava que eu queria descansar e queria reformar-me mais cedo, aos 40. Porque as fundações têm esse problema, não é? São sítios, normalmente, onde se encostam pessoas que já não sabem o que é que há de fazer com elas. E não é propriamente... Sentiu-se um inválido na primeira abordagem para o convite. Eu estava a querer ser simpático, não é? E eu não precisava de simpatia, precisava de um projeto profissional que me motivasse e que me realizasse. E encontrei. E percebi que ele... Há pessoas que nos marcam na vida... E que se revelam mais pelo que não dizem do que pelo que dizem. E o que ele me estava a comunicar, sem o dizer, é que devia ser uma pessoa muito interessante com quem se trabalhar, porque ele conhecia-me, e estar-me a convidar para uma fundação é completamente out of the box. É uma pessoa que pensa para lá do quadrado e para lá do óbvio, e eu disse, eu tenho que trabalhar com um tipo destes, pá, porque deve ser muito estimulante. Porque ele próprio também não tinha racionalizado a coisa. Porque é que eu, o Sérgio Figueiredo e uma fundação se encontravam e como é que se combinam? Ele só queria fazer diferente de tudo o resto que tinha sido feito. E isso já em si era estimulante. Portanto, eu fiz esse percurso. Ao fim de 7, 8 anos, posso concluir que fiquei muito mais tempo do que pensava, porque eu pensei também que aquilo era um ponto de passagem para depois ser administrador de uma empresa grande, que acabei por ser, mesmo dentro do grupo EDP. Mas que não ficaria ali mais de 3 ou 4 anos a tratar de mecenado cultural e social. E ao fim de 7 ou 8 anos percebi que é possível duas coisas. As empresas serem muito melhores para a sociedade do que são e que podem ser diferenciadoras para além dos produtos e dos serviços que vendem. E de serem também um dínamo da mudança de comportamentos sociais. Sobretudo empresas que têm 6 milhões de clientes e que se relacionam com 6 milhões de pessoas e que têm uma base e uma matriz nacional. Por um lado, e segundo, quem abraça esses projetos pode sair de lá uma pessoa melhor do que o que entrou. Eu acho que saí uma melhor pessoa do que aquela que era quando entrei, porque toquei uma realidade que a gente e eu próprio escrevia sobre ela e que achava que conhecia, da exclusão social, ou o inverso disto, daqueles excluídos que se não se resignam e que inovam e que são inovadores sociais e que encontram ali entre o Estado e o mercado uma oportunidade para ganhar capacidade de autopropulsão e arrastar vidas com ele próprio, não é? E há vários exemplos no país disto que são muito estimulantes, pouco conhecidos, mas muito estimulantes. A Fundação EDP trouxe-lhe alguma paz de alma que não sentia no jornalismo? Alguma paz de espírito? Não. Eu, para já, eu não era... Ou passou a olhar-se também de outra maneira? Não era um desinquietado espiritual. Eu tinha um ritmo de trabalho que não abrandei na Fundação. Talvez a diferença é que eu, na Fundação, imprimia o ritmo a que trabalhava e quando tu estás num jornal ou numa televisão, não depende tudo do ritmo que tu imprimes, não é? Estás mais à mercê do que está a acontecer lá fora. E da capacidade que tens em responder, em reagir e de acrescentar. Havia mais liberdade para gerir o seu tempo. Havia isso, mais sim. Liberdade, mas não... Sim, havia mais liberdade. Eu comparo à fase em que estava no Expresso, quando o Expresso não tinha online e aquelas coisas em que também... E era jornalismo, portanto. Mas o facto de sair só uma vez por semana permitia que eu, se quisesse, precisasse de ir ao médico na segunda-feira, não comprometia o meu trabalho, claro, porque depois recuperava nos outros dias da semana. E ali na Fundação, o desafio era constituir uma equipa que funcionasse por si só e que tivesse uma missão e que se percebesse onde é que podia fazer a diferença. E pôr as coisas a andar e andar sempre à frente dos tempos e da concorrência, se é que se pode falar concorrência nessa área social e cultural. Mas sim, o que eu encontrei ali foi o toque com a realidade. É interessante porque eu, como digo, passei 15 anos a escrever editoriais cheio de verdades absolutas sobre coisas que não conhecia, não é? É um pouco isso. Mas é um pouco também essa a nossa limitação, uhum, e a nossa vantagem enquanto editorialistas, que é também a independência que nos dá o distanciamento, não é? Porque estarmos envolvidos com as coisas torna-nos mais atores do que observadores. Claro. Mas isso tem um custo. Descobriu que a sua verdade, se calhar, não era tão real quanto isso. Descobri que não... Sim, que não era tão absoluta quanto sim. isso. Tão absoluta quanto isso. O real a gente pretende sempre que seja, não é? Portanto, isso seria um bocadinho até contraditório eu depois ter voltado a isso e dizer, olha, pronto, decidi voltar à irrealidade e surfar nas ondas e sobretudo nas nuvens. Não, tão absoluta. E, de facto, depois há aqui um processo de amadurecimento que a idade também nos traz, mas que as várias vidas que vamos vivendo também ajudam a criar. Isso é verdade. O trabalho na Fundação EDP pode-se adjetivar com primeiro estranha-se, depois entranha-se? Estranhei na altura do convite. Eu, quando entrei, já estava de cabeça feita, não é? Sim, mas posso dizer que sim, com toda a honestidade. A primeira coisa que fiz quando entrei foi conhecer aquela realidade e aqui me confesso, peguei no telefone e liguei ao António Mexia a perguntar-lhe que mal é que lhe tinha feito, porque... ele de facto tinha, ele próprio tinha essa noção, não é? Por isso me convidou. E nesse processo houve a ideia de desistir ou de dizer isto talvez não seja para mim? Não, nunca. No primeiro dia foi um choque com um contraste, não é? Porque eu próprio estava a ser vítima de uma arritmia, não é? Eu vinha de um jornal diário com uma embalagem incrível, uma equipa super motivada e dinâmica e jovem, e cheguei ali, tinha outros ritmos de trabalho, pessoas com outras idades, há 20, 30 anos a fazer a mesma coisa, uma fundação que era recente, portanto isto não é uma crítica ao meu antecessor, porque tinha concentrado sobretudo em fazer obras de remodelação de um museu, e bem, porque é das coisas mais... deslumbrantes que Lisboa tem, que é aquele Museu da Eletricidade. Foi um trabalho absolutamente extraordinário que foi feito ali, mas era uma equipa sem missão, sem um sentido. Não se perguntava porque é que, o que é que a gente pode fazer hoje que seja diferente de ontem, sobretudo que faça a diferença na pessoa que os nossos projetos tocam, não é? E isso teve que ser construído de raiz, e esse foi a coisa mais... Teve que dar um sentido ao seu trabalho. Sim, eu estou aqui para isto. Sim, sim. E é interessante porque isto também é outra lição, não é? Que uhum. É verdade que há um conjunto de pessoas que, estando há não sei quanto tempo no mesmo sítio e sem desafios, por mais que puxe por elas, não querem ir. Mas a maioria, quando se encontra um sentido e um caminho e uma dignidade e um orgulho naquilo que se faz, vai atrás. E foi essa a experiência também, quer dizer, não ter aquela coisa do preconceito geracional. O velho são os trapos, ainda por cima estávamos à beira-rio, pode-se dar um empurrãozinho, com sorte vem a nadar até à costa da Caparica e fica lá no Inatel para a reforma. Não. E é importante trazer esta memória para a inovação. Eu acho que tudo o que a gente pretende fazer diferente, se não tiver enraizado, e sobretudo se não beneficiar desse lastro, é aventureirismo, porque não beneficia da experiência e do erro, não é? Porque a inovação não é ter que experimentar tudo novo. Isso é pegar outra no que há e exatamente. Fazer diferente. Exatamente. Pode ser, Ruben. A inovação mais disruptiva pode ser exatamente isso, que é fazer combinações diferentes de coisas que já existem e estão à nossa frente há muito tempo. Não é? Combinações as menos óbvias possíveis e que depois têm um impacto tremendo, tremendo. E eu... Vários exemplos posso testemunhar, mas há um que me vou levar para a cova e que nunca me irei esquecer na vida, que foi um projeto que a Fundação EDP fez num campo de refugiados no norte do Quénia, em que o pedido começou uma vez mais com um não. Aliás, as coisas mais interessantes da minha vida começam mas sempre com um não. Não, exceto o casamento. mas estava eu a dizer... Começou com não, porque foi um pedido de patrocínio para se comprar medicamentos para distribuir para os refugiados cá no mundo. E eu expliquei na altura à equipa do engenheiro Guterres, que já era alto comissário. Do Unicef? Sim, não, do ACNUR. Da ACNUR, exatamente. Do, que é o alto comissário para os refugiados das Nações Unidas. Sim. E em que lhe expliquei que a Fundação EDP não dava dinheiro para mitigar as consequências da exclusão, os efeitos. Nós tentávamos investir naquilo que era a origem, nas causas dos desfuncionamentos da sociedade. E na altura lembrámos de estudar as necessidades energéticas num campo de refugiados e poder levar para lá energias renováveis. E fizemos um trabalho de raiz no norte do Quénia, num campo identificado pelo ACNUR, pelas Nações Unidas, e uma das coisas que percebemos lá foi que a primeira necessidade energética tinha a ver com a alimentação. Porque não havia, evidentemente, nem canalização, nem gás. Portanto, os refugiados, 80 mil, tinham que cortar lenha para cozinhar. E como já estavam lá há 20 anos, e já eram 80 mil, e não replantavam aquilo que cortavam, portanto... Começava a haver escassez. Escassez, e as mulheres, que são sobretudo as transportadoras de lenha, tinham que andar 100 km para ir buscar um facho de lenhas. E que, primeiro, aquilo era... A causa da violência contra a mulher, porque 70% das mulheres daquele campo de refugiados eram assassinadas ou violadas ou apenas alvo de violência por rapto ou por roubo da lenha, por causa disso. Que o grande foco de tensão entre os refugiados e as aldeias do Quénia ali à volta tinha a ver com isso, que eles destruíam as florestas e tudo o que havia ali à volta por uma necessidade energética. Então o que nós fizemos foi um projeto com 8 eixos ou 9 e um deles era fornos solares para que as mulheres pudessem cozinhar. E a primeira coisa que dissemos foi, que recebemos foi uma recusa do campo de refugiados, do seu dirigente, porque já tinha havido essa experiência em que as famílias que tinham recebido esses fornos tinham sido atacadas e até algumas assassinadas por outras que não tinham os fornos. E que isso tinha sido um alvo de um motivo de tensão dentro do campo. Dentro do campo, sim. E o que nós fizemos, não, mas nós vamos querer fazer uma coisa diferente e falámos com os franciscanos. Desculpa, com os salesianos que fazem a formação profissional quase em toda a África, que tinham lá uma escola que formava tudo, carpinteiros, eletricistas e tal, e dissemos, olha, nós mandamos uns técnicos para aqui que vão ensinar um conjunto de mulheres a trabalhar com isto e depois vocês vão ministrar esses estudos e esses cursos de formação a mulheres e escolham. E eles escolheram prostitutas do campo, 40 prostitutas. Que era um target difícil de trabalhar, porque apesar de tudo eram mulheres que tinham acesso a dinheiro mais fácil, não eram elas que iam buscar a lenha, porque não era essa a sua, não eram sequer donas de casa, mulheres de família. Portanto, escolheram o pior, que era para não dar certo. E o facto é que elas transformaram em empreendedoras, donas de restaurantes, que criaram cada uma delas em média 10 empregos. E eu olhei para aquilo e disse, caramba, como é que a gente transformou uma má experiência e uma recusa, porque não... E para fazer uma coisa em que já, com os fornos solares que já existiam, com as mulheres que lá estavam, com uma escola profissional que lá estavam, e o resultado final, o impacto foi completamente inesperado e imprevisível, porque a gente não achava que aquilo ia dar num projeto de empreendedorismo e de criação de emprego. E aquilo é uma lição para a vida, porque se se consegue fazer isso nos sítios, nos confins da África, no sítio mais inóspito do mundo... Em todo lado é possível. Em todo lado é possível. Com o que existe, não com o que está por inventar ou para ir buscar fora. Foi a melhor escola da vida que teve? Foi essa passagem pela Fundação EDP? A melhor escola da vida que tive foi a dos meus pais e agora dos meus filhos. Essa é aquela que... Essa sim é para a vida e está dentro de nós, é entranhada. Das opções que fiz, não me arrependo nenhuma e não posso compará-las, não é? Porque o jornalismo deu-me também uma densidade que eu não tinha antes desta profissão, porque praticamente foi a primeira, tudo o resto foi uns pescados para arranjar dinheiro, para pagar os estudos. mas esta agora também, na TVI, que é inédita, porque sendo um regresso, é um regresso para um mundo que eu não conhecia, a dimensão da televisão não é igual, nem sequer semelhante à de um jornal. Por tudo, pelos ritmos, pela a visão de 360 graus tens de ter, e sobretudo pela a potência do tiro que dás, não é? Porque num jornal influencias e falas para líderes de opinião, uma televisão quando dispara é um canhão que se ouve em todo lado, desde a aldeia mais recôndita até ao centro da capital do país, e isso dá-nos a noção da capacidade, da tal capacidade que estávamos a falar no início, que era de construir ou destruir. Demorou muito tempo a perceber-se da força que a televisão tinha, vivendo-a por dentro? Não, eu já a tinha como consumidor de televisão e sobretudo como também produtor de informação, como digo, nos jornais, porque bem sabia o impacto que tinha, mesmo enquanto produtor de televisão, de informação, uma notícia ou alguma coisa que acontecesse na televisão, e que era inescapável, não é? Eu cheguei durante muito tempo a ter o professor Marcelo como colunista do Diário Económico, e não era uma crónica original. Ele limitava-se a permitir que a sua intervenção na TVI, no domingo à noite, fosse transcrita para a edição de segunda-feira, na manhã seguinte. E eu tenho bem presente o que era a correria nos domingos à noite, sempre que ele acabava o seu comentário, das pessoas que eram objeto desse comentário e que eram, algumas delas, alvo desse comentário, sabendo que a crónica ia ser publicada no dia a seguir no Diário Económico, a chuva de telefonemas e reações a algo que ainda não estava publicado, Sim. mas que sabiam que... Portanto, eu sei bem o que é que significa o impacto de um programa de informação de grande audiência. Mas também, de certa forma, isso dá-nos outra coisa, que é não cair na tentação fácil de tomar as decisões só pelo som do petardo e pelo impacto da notícia, porque isso é depois uma fronteira muito ténue entre aquilo que é o tal impacto e a noção que temos do que estamos a fazer, e essa fronteira separa a linha entre aquilo que é o papel construtivo de uma televisão e de um órgão de comunicação social ou o sensacionalismo que se torna fácil de vender e de chamar a atenção. A tentação de ir pelo mais fácil está presente todos os dias. É quase como a maçã de Adão e Eva, dos tempos modernos. Queres que a surpresa mais agradável que eu tive logo que cheguei à TVI é que não. É que há um grande sentido dessa responsabilidade, discute-se muito aquilo que se mostra. Tornou-se mais democrata nas decisões que toma? Não, tornei-me, foi menos esquisito. Porque, que é outra coisa diferente disto que estamos a falar, e era isso que eu ia dizer, que Sim. é, se no alinhamento dos jornais colocas lá tudo o que gostas e aquilo que é feito à tua imagem, não posso ter nem essa pretensão nem arrogância, porque tenho a noção de que eu não sintetizo a diversidade no país, não é? E há coisas que eu não gosto enquanto consumidor, mas que tenho a obrigação de trazer à antena, porque sei que grande parte dos meus interlocutores, não é? Dos meus stakeholders, que são os meus clientes, gostam daquilo. O facto de eu não ir a um concerto do Tony Carreira não quer dizer Sim. que ignore o impacto que o Tony de Carreira tem na população portuguesa e nos milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas que o seguem e que o perseguem mesmo, porque ele é um fenómeno de popularidade incrível. Portanto, desse ponto de vista, eu tornei-me, não é mais altruísta nem mais democrático, tornei-me mais, como digo, menos esquisito sobre as coisas as opções editoriais que faço, porque tenho que ter a noção de que estou a falar para vários públicos e que também é evidente que tenho que, não é compensar, mas que tenho que também falar para para públicos que se interessam por atualidade política, que é uma coisa que até há bem pouco tempo não interessava a maior parte dos portugueses e agora tem interessado. E aí também a televisão tem uma função democrática, não é? Porque de transportar conteúdos e debates e ideias e informação para pessoas que de outra forma não teriam acesso, a não ser que comprassem jornais e, como se sabe, a maioria da população portuguesa não compra jornais. Teve de moldar, entretanto, os seus gostos, aprender a gostar de coisas que se calhar não levava tão a sério? Não e sim, quer dizer, eu espero que isso me aconteça até aos 105 anos, com a altura em que eu vou morrer, porque... Lá para os 120, vá. Aos 120, vá lá. Também serve. Sim, sim, eu não gostava de favas quando era miúdo, agora eu como, acho, não é? E eu acho que os gostos são um bocadinho... Em quem toma decisões há essa capacidade de abertura ou tem de existir essa capacidade de abertura? Pelas funções que se tem? Na vida, eu acho que a condição de um líder é essa, não é? Alguém que lidera o que quer que seja e que se fecha ao mundo e que estagna e que para e que se conforma com o que conquistou e que se satisfaz com os tais gostos que tem, está a caminho do fim. Quer dizer, iniciou assim o processo de vanguarda, porque a liderança é isso. E esse gosto pela descoberta, com a noção também de que não é o tal aventureirismo, que não se pode conduzir depois também uma fragata inteira para o precipício e para os rochedos, há que estar aberto a isso. Aliás, se alguma coisa, o convite que me fazem para vir para a TVI indicia, é que é isso que esperam de mim, porque ninguém me convidou pela minha larga experiência na televisão. Portanto, se era para fazer igual ao que tem sido feito nos últimos anos, havia outras opções que a Média Capital com certeza que tinha à disposição. Portanto, quando se lembraram de mim, foi também uma coisa pouco óbvia. Primeiro porque eu já não estava na profissão há muito tempo. Segundo, porque nunca tinha dirigido um projeto televisivo. Terceiro, porque me estavam a pedir para liderar uma equipa com a qual eu nunca tinha trabalhado, tirando meia dúzia de pessoas na secção de economia que tinham sido meus jornalistas. E quarto, porque não me conheciam. A administradora delegada da Média Capital convidou-me à segunda, terceira conversa que tive comigo. Portanto, foi uma coisa completamente inusitada, inesperada, mas ousada e arriscada. E foi um pouco, aconteceu um pouco como há pouco eu revelava na tal conversa com o presidente da EDP, quando ele me convidou para dirigir a fundação, que aconteceu desta vez com a doutora Rosa Colhal, que foi: porque é que esta mulher me está a convidar? Porque está a meter a cabeça no cepo pelo desconhecido, mas isto deve ter aqui... Isso atrai. Atrai. E é muito estimulante. E, aliás, eu como digo, a primeira resposta que dei foi: mas nem pensar, agradeço imenso, não sei porque é que me está a convidar, mas vou-lhe explicar porque é que eu não vou aceitar. E o que é que fez passar de não para sim? Qual foi a palavra que o convenceu? Não foi uma palavra, para já foi uma insistência. Pelo cansaço. Insistiu, exato, sabes do que falo. Exatamente, sabes do que ora, falo. Ora bem. Mas foi uma sedução pelo projeto, é um desafio incrível. Eu tive que fazer uma recalibração mental para o mundo que me esperava, não é? Porque tinha que reduzir a escala. Eu, como digo, era administrador de uma empresa, para além da fundação, administrador executivo, que tinha números que nem sequer são normais para a realidade portuguesa, não é? E muito menos comparáveis com o canal de televisão. Pronto, eu geria investimentos superiores a 1.000 milhões de euros por ano, não é? Fazia parte de uma equipa que, quando tomava decisões, era sempre de dezenas de milhões para cima. E sabia que não era essa realidade que eu ia encontrar na comunicação social. Sim. E nesta empresa em especial. Portanto, e fiz essa adaptação a esta realidade. Portanto, não é pelos milhões e pelos euros que este projeto seduz. Foi pelo desafio inusitado e foi pela pessoa que me convidou, não tenho dúvidas nenhumas. Não é aquela coisa de que eu disse, não é? Eu tenho que trabalhar com uma pessoa que me está a convidar para ir dirigir uma fundação. E colocar-se em risco. colocar-me em risco também, não é? Porque o perigo disto correr mal era enorme, não é? Sim. Ainda continua a ser, mas cada vez menos, porque apesar de tudo, ao fim de um ano, eu já falo televisão de maneira diferente que falava em janeiro. Já sinto mais ou menos a firmeza do chão que piso. Mesmo a minha relação com a equipa, hoje posso dizer que é a minha equipa e a equipa que eu escolhi. Já os tem como seus. Sim, não sei quem é que adotou quem, mas que há ali um espírito de... Eles pertencem-me e eu pertenço-lhes, que é forte. Para mim é evidente. Não estou a dizer que é com toda a gente, porque isso é impossível. Claro, sim. Mas falo pelo que vejo e que sinto no dia-a-dia, não é? Uma equipa com um sofrimento incrível, porque se trabalha muito, num setor muito martirizado e numa empresa que tem feito muitos sacrifícios, não é? Mesmo a nível salarial, a Média Capital fez uma opção também ousada, que foi congelar salários para não fazer despedimentos coletivos, ao contrário de outros grupos de comunicação social que tiveram que tomar essa medida drástica. Portanto, as pessoas que estão ali estão... E tem que se trabalhar quase em cima da insatisfação. Sim, mas era esse testemunho que eu estava a tentar dar, que é o que eu tenho vivido nestes 10 meses é... dentro deste ecossistema, que não é o mais fácil, é um entusiasmo e uma energia pelo trabalho, uma motivação pelo desafio e de fazer coisas diferentes e vamos experimentar ali e questionar aquilo que para eles é óbvio, não é? E eu sou o extraterrestre que pergunta, mas porquê é que se faz assim, não é? Coisas que eles não questionam porque se respondem, sim, sempre se fez. E quando eu recebo isso como resposta, temos aí um belo início de conversa, porque não é a resposta que se dê, não é? Mais do que gostarem de si, exige respeito. Eu não trabalho para a popularidade. Eu sou um chefe, às vezes, chato. E irrito-me, e zango-me, e acho que sou exigente. E não trabalho para a popularidade porque eu não estou ali a votos, não é? Não tenho que... Tem consciência que se calhar tem alguns desamores dentro da própria TVI? Eu espero que sim. É bom sinal. Sim, não, também não trabalho para isso. Sim. Não quero transformar ninguém em mártires, não é? E nem estou a punir ninguém exemplarmente para servir de exemplo ao que quer que seja. Limite-me primeiro a liderar pelo exemplo, não é? Não exigir nada aos outros que eu não faça. Segundo, ser um primos inter pares, portanto, não é que eu sou um diretor muito presente, não é? Tenho a vantagem em relação ao Zé Alberto Carvalho, nem sequer ter que dedicar tempo do meu tempo para preparar jornais, apresentar jornais, portanto, não tenho essa responsabilidade, que é um servidor de tempo grande, não é? E de desfoque. Portanto, estou concentrado a 100% neste projeto. E depois, acho que tenho outras características que, para o bem e para o mal, são minhas, que é... Eu, ao fim de 5 minutos, já estou a tratar por tu, não é? Sim. Eu giro muito por proximidade, não... O meu gabinete está sempre aberto, não tenho que marcar com a minha secretária. Mas sim, sou dono do meu tempo e das minhas prioridades E a autoridade para mim é sagrada, quer dizer, somos impecáveis, porreiros, simpáticos, mas uma redação ou uma estrutura em que a chefia não se dá o respeito está a retirar a uma equipa aquilo que ela mais necessita, que é respeito por si próprio e dignidade. E isso não é compatível com anarquia e com o faz, que cada um faz o que quer e com disfuncionalidades que muitas vezes nós temos, e não é só na comunicação social, né? Temos infelizmente vários exemplos assim, né? Quantas vezes já ouviu: Sérgio, és tão chato, pá? Assim, acho que poucas, mas em mímica... a linguagem corporal. Exato, o olhar, sim. E tal, sim. Eu também sou, às vezes sou chato porque quando... ouço e quando não concordo... Chato ou teimosia? Tenho princípios rígidos. Pronto, sabemos assim. Mas sou teimoso, sou muito teimoso. E não é teimoso de levar água ao moinho logo naquele momento, mas eu tenho uma ideia feita e tenho que levar água ao moinho, ou a carta à Garcia, demora o tempo que levar. Mas a não ser que me convençam no caminho que... que estou errado e muitas vezes já tive que mudar e bem de direção porque não era bem como eu imaginava e o tempo mostrou, ajudou a provar isso. Mudo de opinião e mudo de rumo. Mas normalmente não desisto à primeira dificuldade, mas acho que isso não é nenhum problema. Hoje é mais fácil admitir que está errado. Ah, sim, sim. Sobretudo a ficha cair mais cedo, não é? Ah, sim. Porque isso tem a ver com... Volto a dizer, não é com a idade, mas é com as experiências que vives, não é? Porque podia ter chegado a esta idade, a quase 50, não é? 49, e ter tido uma vida diferente que me tivesse dado rotinas diferentes daquelas que eu tenho. Eu, como digo, como assumi responsabilidades, desfia muito novo. Eu cresci com isso, não é? Porque quando tu, a partir de certa altura, 29 anos, não é? Portanto, há exatamente 20 anos, deixas de responder apenas por aquilo que fazes, mas passas a responder por aquilo que um conjunto de pessoas faz, ainda por cima, num trabalho que está logo exibido na banca de jornais na manhã seguinte, portanto, sujeito a um escrutínio imediato. Teve quase que ser adulto à força, a partir dos 29 anos. Já era pai nessa altura também, portanto, já não era outros tempos. Comum. Outros tempos, exato. Dizer-lhe, para perguntar-lhe também, aliás, e em relação àquilo que nós já temos vindo a falar, é preciso, digamos, e vou aplicar aqui o termo, batalhar para ter um elogio seu? Não. Não, não, não. Eu sou de elogio fácil. De crítica também. Sem papas na língua. Sim, eu tento sobretudo desdramatizar as duas coisas, o elogio e a crítica, porque muitas vezes num trabalho em equipa, quando se faz o balanço e se apontam as coisas que correram menos bem, temos uma cultura tramada, que é, as pessoas entendem aquilo como uma crítica ou pior, como um julgamento, não é? A pessoa está a ser julgada. E eu tento contrariar isso. Aliás, foi dos primeiros choques que tive na TVI, foi esse, porque as reuniões de manhã nunca começavam com o balanço da véspera, não é? Porque já, cada dia é um dia que começa, e eu percebo isso, porque a voragem é tremenda, mas a melhor forma de a gente prevenir o erro, não é? É estudá-lo, é debruçar-se sobre ele e perceber o que é que aconteceu para não o repetir. E a primeira reação, nos primeiros dias, era quando havia alguma coisa de uma área que tinha corrido mal, fosse da técnica, fosse uma opção editorial, o que era que fosse, um editor de regi, a pessoa reagia como se estivesse no banco dos réus. Havia medo. E eu tento... Pá, não é fácil fazer perceber às pessoas que não é para isso. E a melhor forma de o fazer também é quando se faz muito bem, não se ter vergonha, nem pejo, nem qualquer constrangimento, dizer, pá, muito bom, aquilo que fizeste foi arriscado, não sei o quê, correu bem. Mas se tivesse corrido mal, também paciência. Se tinha-se provado que não dava por ali, mas pelo menos fizemos o teste, não é? E essa cultura de autoavaliação é fundamental para que se inove, não é? E inovar é a pré-condição de a gente continuar a progredir e testar coisas novas, mas tem que se fazer esse balanço e essa análise. Portanto, o elogio e a crítica são dois atributos normais que eu tento ter, que eu tento passar para as equipas que dirijo, como premissas de um processo de crescimento e de maturidade e de evolução. Pede muitas vezes desculpa à sua cama por não passar tanto tempo como deveria por lá? Não tenho tempo quando chego à cama, normalmente. De pedir desculpa. Não vou a tempo de pedir desculpa. Sim, eu durmo pouco, tenho dormido cada vez menos, mas eu acho que isto também é da idade. Há mais vontade de absorver as coisas, talvez. Ou o trabalho é muito também. Não, eu tenho aqui um problema. Não é de consciência, porque não é de mim para eles, é de mim para mim próprio. Que é do tempo que deixei de ter, sobretudo para os meninos. Não é? Mas exigem-lhe isso? Ou cobram-lhe por isso? Eles compreendem, mas também sentem falta. Tenho a presunção de achar que eles sentem falta. Eu sinto-me uma pessoa mais incompleta quando não consigo vê-los durante uma semana inteira, e isso acontece muitas vezes. E eu acho que isso também acontece o mesmo com os pequeninos, sobretudo, mas os outros igualmente. Eu tenho 4, não é? Desde os 9 aos 24, portanto é um range amplo. Desde meninos até à idade adulta. Sim, mas sim, mas é sobretudo nessa minha diálise que me dói mais a consciência e que me apetece mais pedir desculpa. Peço sem pedir aí, faço à minha maneira. Que é... mas, no entanto, é assim o melhor pai quando se está longe dos filhos? O tempo de qualidade não, diferente? Não, isso é uma treta. Não. Não. Qualidade e quantidade, não. Essa coisa da qualidade é que interessa e a quantidade... É evidente que a qualidade interessa sempre, mas a quantidade também, não. E se eu pudesse ser... dono de casa e estar a minha vida inteira com ser eles. Ser um doméstico. Eu não faço... Não, para mim não há dicotomia entre qualidade e quantidade. A qualidade é uma premissa, é uma... Não é uma obrigação, é uma necessidade da nossa existência, sim, não é? E a quantidade é a mais possível. Com a ausência, consegue, no entanto, aplicar o lado mais austero da figura do pai? Não. Como assim? Dos castigos, das conversas, dos problemas que por vezes aprontam. Impor respeito. Há sim. O respeito da redação, o respeito em casa. Pois. Não, é assim, eles vivem com a mãe, divorciei-me, eles passam só alguns fins de semana comigo, nem todos, e durante a semana, sempre que posso, uma escapadinha, vou buscá-los para dormirem, claro, comigo, pelo menos fico a sentir ali os caracóis durante a noite. Mas eu diria que é tudo, tem sido tudo menos neste ano, não é? Quer os momentos em que falamos das coisas sérias, quer os momentos em que brincamos e que nos contraímos. Não abdico do papel de pai, quando é preciso... dar raspanete, chamar a atenção. Ao castigo, chamar a atenção e dar o conselho. Tento é, à escala, que é mais pequena no tempo, não é? Dosear as coisas, porque senão passa a ser também aquele que eles de 15 em 15 dias só encontram para ou ser o explicador ou ser o que repreende e que dirige. Portanto, eu acho que esse equilíbrio é inato, nem sequer temos que estar ali a fazer um... jogos de matemática para ver qual é o tempo que dedicamos a cada coisa, à função do pai mau e a função do pai bom. E tem valido a pena esse esforço? Deixar quase, e não me interprete mal, mas quase deixar a família para um segundo plano? O balanço das coisas tem sido positivo? Sim, não me arrependo. Eu estou feliz. Aquilo que eu disse há bocado do doméstico era uma figura de estilo, porque eu acho que não conseguia ter uma felicidade plena se não tivesse uma realização profissional. Se calhar também me realizaria a tratar de uma outra casa, maneira, não é? Sim. Podia ser, nunca experimentei. Mas sim, eu poderia, e eu espero um dia, se calhar é a ilusão que irei perseguir durante os próximos anos, fazer um trade-off diferente entre o tempo profissional e o tempo que dedico a mim próprio. Uhum. E isso inclui o tempo que estou com os meus filhos. Mas não tem sido possível. Primeiro, é o ano em que chego. E segundo, tem sido um ano que não tem sido muito conturbado, sim. Não é? Sim. Logo na primeira semana em que eu pisei a redação da TVI, atentados, Charlie Hebdo, e até agora não tem parado, quer por terrorismo internacional, quer por alguns terroristas nacionais que temos tido. E a própria questão política portuguesa também. Era disso que eu estava a falar. Ah, sim. Lá vamos nós levar um processo do novo governo, bem. Ou do antigo, não sabes se eu estou a falar de quem chegou ou de quem foi. Não é? Podia estar a falar da Troika, por exemplo. Exatamente, também. Que é outra forma de terrorismo. Perguntar-lhe também, e escreve para o Diário de Notícias, hoje as palavras são mais, digamos, refinadas, trabalhadas, para que a TVI não fique conotada com uma determinada posição, com um determinado quadrante da sociedade. Em comparação com a EDP, não parece que eu tenha... Continua a ter a mesma liberdade, para consigo, sim, naquilo que escreve. Sim, tenho que ter a noção, não é? Não posso pôr o pé em cima de uma mina, não é? Porque, claro, O Sérgio Figueiredo não nasceu nem na EDP, nem vai morrer na TV. Não é? E eu, enquanto pessoa, não posso abdicar daquilo que sou. Acho que um dos graves problemas que nós temos é que as nossas gentes não dizem aquilo que pensam, vivem mais daquilo que não dizem do que aquilo que dizem. E isso empobrece a democracia. Nós não temos uma elite propriamente opinativa, para não dizer corajosa, não é? Não temos uma elite corajosa. São raras as pessoas que hoje assumem o que pensam e não têm medo daquilo que pensam. E vivemos numa sociedade de medo, que é outra forma de terrorismo também. Eu sinto a dificuldade que tenho em trazer à antena da estação de televisão empresários, gestores, intelectuais, agentes culturais. Já reparou que nós, mesmo nessa área, que é uma área por natureza antissistema, que nos obriga e que estimula e que nos obriga a pensar e a questionar coisas que são ou tabus ou que são adquiridas, desapareceram os Mários Viegas, não temos uma... Lembra-se da poetisa, se calhar era muito novo, mas nós tínhamos uma deputada, poetisa, na Assembleia da República, Natália Correia, que fazia política com um grande sarcasmo na Assembleia da República. Foi famosa uma resposta e um poema que ela escreveu a um deputado, que julgo na altura do CDS, que era contra o aborto, porque dizia que a procriação era isso. As pessoas, quando procriavam, era para ter filhos. Portanto, não havia sexo para além da... E ela faz um poema a dizer: coitados, seus pais só fizeram uma vez porque você não tem irmãos, portanto, não sei o quê. Portanto, e isso desapareceu, não é? Portanto, dos poucos ainda que não se escondem e que não... E assumem o que pensam, se calhar... pela natureza da sua profissão, são jornalistas e são políticos, apesar de tudo, que não são propriamente duas profissões muito populares e muito prestigiadas. Mas, fora isso, eu acho que Portugal debate pouco e assume pouco o que tem. E isso dá espaço a corporações que não são escrutinadas. Eu tenho muito medo do que está a acontecer com a justiça hoje, porque os poderes ocupam os vazios, não é? E aqueles que são mais invisíveis e menos escrutinados podem exercer essa sua função de uma forma perversa. E eu assisti nos últimos anos a um conjunto de condenações que me deixam perplexos e preocupados. E eu acho que isso é um sintoma preocupante. Vou falar de dois casos, de uma pessoa que eu conheço bem e de outra com quem nunca falei na vida, em que uma já foi condenada, a professora Maria Lourdes Rodrigues, que foi condenada a 3 anos de prisão suspensa por uma coisa... Antiga ministra da Educação. Sim, por uma coisa absolutamente inacreditável. Metade do país devia estar preso, então. Ou devia ter sido condenada a prisão, pena suspensa, por aquilo. E é mais recente, o Dr. Miguel Macedo, uma das razões que o leva a estar constituído arguído é por ter feito um telefonema a um secretário de Estado para receber um empresário que achava que não devia pagar IVA sobre uma série de transações e de serviços que tinha prestado a uns doentes livres. Portanto, isto é de uma hipocrisia tremenda, porque nós sabemos o país que temos e sabemos também que muitos destes que julgam e que são os guardiões da moral da nação, muitos deles chegaram aos cargos que têm por telefonemas que outros fizeram para eles lá estarem, não é? Muita hipocrisia, talvez. Sim, é hipocrisia, mas quanto mais se vazia os poderes públicos... Mas hipocrisia surge. Como? Pois, é, sim. E eu acho que devíamos estar vigilantes e, sobretudo, isto tem a ver com o direito que temos a não nos calarmos, não é? E eu, felizmente, tenho trabalhado sempre em sítios que, percebendo esses sítios, que eu também tenho a noção dos limites, não é? Porque não sou propriamente um kamikaze ou alguém que está completamente desenquadrado das responsabilidades que tem. Que nunca mandaram ou nunca me sequer fizeram chegar o recado que eu tinha criticado que eu não devia, ou alguém que... Pronto, que era mais inconveniente de ser algumas considerações e comentários, e procuro ser eu próprio, porque no dia em que não consegui fazer, é preferível ficar quieto e calado e seguir a onda, não é? Em 20 segundos, Sérgio Figueiredo, o jornalista sem medo? Sem medo? Não, tenho muitos medos, não há heróis aqui. Mas tenho ser um jornalista com todo o prazer, acho que é mais isso. Sérgio, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina. Foi um prazer tê-lo recebido neste programa, o último programa de novembro. Mas sim, nós regressamos em dezembro para celebrar também o Natal. Beijinhos, abraços e um bom fim de semana. I'll just grab and go.